223, estamos contra a Recife, preferência 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Estamos contra a Recife, preferência 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Altura 781, sem direcionamento do Fato 3, retorno para o Fato. Voo 1195, 234. Azul 27-81, autorizado táxi até o ponto de espera da pista Rogério, via táxi Índia, condução do comitê Romano, 18295, foi coordenado com o controle saído das instituições em terceira saída elétrica 1 Alfa. Azul 25, 1-0-0, bom voo. Autorizado caminhão, via peso do 44, seguro, autorizando 87, Moussou, nível 360. Preciso de saída, dócilo 1 alfa, função no 0, primeira curva direita. Transpondo 5531, frequência de controle de Salvador em 120 de saúde. Eu saio para o que seja médico correto, sim, tá bom? O canal 6259 é autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0 via táxi Índia, quando o nosso comitê Romano 18 do sinal 95 do dia 50 011, com bom voo. Decolado aos 39, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8, bom voo. Bora 2, 0, 8, obrigado, bom trabalho, 2, 7, 8. Controle Salvador, uma boa, azul 2, 7, 8, 1, decola. Na Eletra, totalmente visual, poderia voar de Eletra? Azul 2, 7, 8, 1, constatada na decolagem. Via saída elétrica alta, subindo o nível de voo no 60. Azul 7, autorizado elétrico. Confira, após o que, autorizado elétrico, fala 27 anos? Azul 2, autorizado elétrico. Após 2 mil, direto elétrico, azul 27 anos. nível 190. Você saída, saída, Kong 1 Alpha, pistão 0, primeira curva direita. Transpondo 0220, frequência do controle do Salvador em 120, décima 8. Controle 208, Oceania 269, obrigado. Salvador, Oceania 269, boa tarde. Oceania 269, boa tarde, com a cadena de decolagem, vou sair da bloca no alto, segundo a torre do voo 330. Sabel 330, vem a bloca no alto, Oceania 269. Como está o 05, autorizado o CAT, que é o ponto de espera da piscina 0 de Eterno, deixando o próximo já se meter em 1-1-8 do sinal 95, a 28 metro no 0-1-1 no voo. Thank you. voo e alerta, mantenha a escuta do controle Salvador, nem troca de conhecimento do controle nas regiões de Valença e Santa Fé, que é na Lívia ou no controle Salvador. 3080, o azul 9188. Azul 9188. Azul 9188, contato radar, 9190, 0, 2, 8. Olho 90, direto com 9188.